continente nossa América serviu. Mira, vento, sobra, continente nossa América serviu. Mira num olhar, um riacho, cacho de nuvem azul do céu a rolar. Mira num olhar, verso frágil, tecido em...